preciso disso, eu já fiquei esperto. Esse lance de brincar não me convence. Agora nessa hora vai rolar o suspense. Era mais um dia desses de verão. Tive com outro, foi a pior sensação. Mãozinha lá em cima. Não me deixe louco, só me deixe em paz. Que o meu coração está vivendo bem demais. Não preciso de você para viver. Deixe de besteira, eu não nasci pra sofrer. Não me deixe louco, só me deixe em paz. Que o meu coração está vivendo bem demais. Não preciso de você para viver. Não preciso disso, eu já fiquei esperto. Esse lance de ficar não me convence. Agora nessa moda vai rolar suspense. Era mais um dia desses de verão. Quero ver. Foi a... Sai do chão, vem! Não me deixe louco, só me deixe em paz. Meu coração está vivendo bem demais. Não preciso de você para viver. Deixe de besteira o canto. Vem, Goiânia! Não me deixe louco, só me deixe em paz. Que o meu coração está vivendo bem demais. Não preciso de você para viver. Deixe de besteira. Eu não nasci pra sofrer. O negócio é o seguinte, quem sabe fazer o coraçãozinho com as mãos assim, ó? Joga a mão pra cima, faz o coração com as mãos. Simbora assim.